andresedesmoral.com.br. Com a sua tcheca fatal, e vai descer e subir. Com a sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Com a sua tcheca fatal, e vai tremendo legal. Ela vai. Eita, peraí que minha boca tá cheia de curso. Um guri. Ela descer e subir. Com a sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Com a sua tcheca fatal, e vai tremendo legal. Com a sua tcheca fatal, e vai descer e subir. Com a sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Com a sua tcheca fatal, e vai tremendo legal. Ela vai. Eita, negócio aqui na garganta. É suco de falo de coito. E vai descer e subir. Com a sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Com a sua tcheca fatal. E aí, Jay UDF, tamo junto e misturado. Quem tá no comando das produções aí, papai? O UDF, o moleque no caminho de fogo, tá ligado? Eita, moleque! Hoje tô de parabéns, vou mostrar um vídeo. Esse é o seu, esse é o seu. Oxe, acabou.